Procurando adrenalina no caminho sozinho, vagando na neblina, levando a garrafa de vinho que dividi com a mina que apareceu na esquina. Em frente o chora menino, às 2 da matina. Perigosa, ela bebia tirando sarro. Misteriosa, enquanto acendia o cigarro, suavemente me seduzia rapidamente. Lentamente foi deixando o clima quente. De repente diz: qual é o seu nome? O meu é Jonathan, linda, e o seu? Ivone. Jogamos conversa fora até as 4 horas a pé. Eu caminhava levando a dama embora pra casa, descendo a avenida e mirim. Na despedida, sorrindo, ela disse assim: agora você já sabe, eu moro aqui. Te espero à meia-noite pra poder te curtir. A noite é uma criança com maldade sobrenatural. Era muito bom pra ser verdade, pareceu real. A noite é uma criança com maldade sobrenatural. Era muito bom pra ser verdade, pareceu real. Descansei pra poder me recuperar. Levantei, tomei banho e fui me arrumar. Barba feita, perfume, camisa polo listrada, calça passada e o pisante pra combinar. Jantei pão com mortadela e refri. Tranquei a porta dos fundos e saí, ansioso pra encontrar aquela garota que conseguiu acelerar meu coração enganoso. Cheguei na residência no horário marcado. Toquei a campainha, o véio saiu bolado, querendo saber o que eu desejava. Sem graça, perguntei se a Ivone estava e expliquei que combinei de encontrá-la nesse endereço na noite passada. Com a cara assustada, ele respondeu: Ivone é minha filha, faz 1 mês que ela morreu.